Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. A chaminé amarela. Há um penacho de fumo cor de carne pálida no azul do céu. Círculos de prata enlaçam espaçadamente a estrutura amarela de tijolos e refulgem nesta luz ambarina. Não do sol, não do pálido sol, mas do seu irmão legítimo, o outono. Lira de Jersey. Vista de árvores no inverno. Diante de uma árvore, em primeiro plano, onde, sobre a neve recente, jazem seis troncos de lenha prontos para a fogueira. A uma velha pobre, mastigando uma ameixa pela rua com um saco de papel cheio delas na mão, sabem-lhe bem. Vê-se isso pela maneira como se entrega à metade já chupada que tem na mão. Confortada, um gosto de ameixas maduras parece encher o ar. Sabem-lhe bem. A tempestade. Um arco-íris perfeito, um amplo arco no céu do norte, atravessa o lago negro. Riscado por pequenas ondas, sobre as quais brilha friamente o sol azul da cidade. Desde a colina nua, submetida ao vento que nada pode perturbar, que apenas leva violentamente para o sul o fumo de algumas chaminés esquálidas. Chegada. E, todavia, chegas. Dás por ti a desatar-lhe o vestido em alheios aposentos. Sentes que o outono deixa cair as suas folhas de seda e linho junto aos seus tornozelos. Falsa é o brilho do corpo que emerge e se contorce como o vento do inverno. Ouvimos 4 temas do álbum Árvore e um tema do álbum Pórtico, ambos de André Rosinha. 1. Shukran. 2. Zafon. 3. Bring the Bow. 4. Texas. E 5. Pórtico. Leituras do livro de William Carlos Williams, Antologia Breve, Assírio e Alvim, 1995. Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.